mais alego. Tristeza agora, vida não nego. Sinto o peso de quem foi embora. Minha pretensão, vingue se vigora. Ou brinde e comemora. Vitória não é mais opção. Me traga mais noites, abatendo algumas dores mais forte. Pra devolver algumas flores. Fé no silêncio, oração nesse barulho. Sinto tudo, sinto muito. Sinto o mundo, me sinto mudo. Olhos fundos, me dê um segundo. Não é justo sentir sem te ver. Busco pretender. Lembranças de outra hora ao crer. Esperança, é possível viver. Pouco importa saber. O fato é que o que represento tá lá fora e vai exigir que tá ali. O melhor pra tá ali. Faz parte do amor que envolve o som. Não consigo fugir. Eu sinto por não me arrepender. Eu também quero o mundo e nem tudo me convém. Vaguei pelo deserto, vi de perto a tentação. Fui um jovem solitário, hoje eu calo uma multidão. Sim, um homem de valia, eu me tornei sem valor. Tive amor, amei um dia, o carnaval chegou. Tava em paz, primazia, Lenin foi condutor. Hoje até Fidel tem Force One, esse nem TBO. Então acorda, irmão, esse é o novo milênio mesmo. É os cana de laptop, o crime acordando cedo. É o culto ao filme da Bop, é a igreja na internet. É os grandes ficando em choque, que não aguenta mais guardar o rap. E tudo faz sentido só por hoje. Os medalhão tão indo à lona sem entender o que houve. É o século novo rixo, os arranha céu no chão. Se eles não ousaram pretender, então foi tudo aquilo em vão. Eu sinto por não me arrepender. Só quero a paz de quem buscar. A minha pretensão, encontrar algo além da razão que sirva de oração. Eu sinto por não me arrepender. Eu sinto dor e cansaço, mas não me abata o selar esse trato. Vou como for, não vou desistir no fim do campeonato. E se pretendo, tenho, de si que quero, faço, com todo amor me empenho. Fé e luz pra entender, força pra vencer. Eu sinto por não me arrepender. Encontrar algo além da razão que sirva de oração.